Cobra verde, não me morde, que aqui não tem curador. Nos braços dessa morena eu morro sem sentido. No braço dessa morena eu morro sem sentido. Cobra verde, não me morde, que aqui.